Por mais que eu tente me esconder, a tua luz me acha, seja onde for. Cada passo que eu dou é uma queda maior. Só você vê o meu valor. O que será de mim, Senhor? Não há nada de bom aqui. Por isso eu sei que preciso de ti pra me levantar quando fraca estou. Contigo abro as asas. Bye.